Guilherme, eu falo aqui da região do Porto Meira, onde agora pela manhã acontece a assinatura da ordem para recape asfáltico, na região aqui sul do município de Foz do Iguaçu, com a presença do prefeito Reni, inclusive com o Paulo Rocha, vereador, que é constantemente notado por trabalhar por essa área. Que vamos ouvir as palavras que ele está falando para a imprensa. Para ligar até o Adriana 2 ali. Então vai ser a união da Rua Boto, a Malva Rosa e a outro lado ali, não tem agora o nome, da Rua do Adriana 2. Então a união de três bairros ali através de uma ponte. Também me chega a notícia através do prefeito que amanhã à noite aqui no posto de Clube 2 será anunciado um coquetel onde vai ser iniciar o atendimento médico na parte noturna aqui no bairro. Um desejo antigo, onde nunca mais nós, moradores de Porto Meira, vamos ter que sair do Porto Meira para o UPA, lá no Três Bandeiras, ou posto de Munumbi. Isso é uma grande conquista. Aí eu estou com o prefeito também me anunciando que vai concluir a duplicação da Avenida Muranita, inclusive com pista de ciclismo para ciclista, desde lá da aduana da Argentina, da ponte, né, a Tancredo Neves, e também vem me trazer a informação aqui que vai ser feito o calçamento em todas as ruas que falta do Polônia, lá do Veraneio e também do Morenita. Então daí, Porto Meira, de parabéns com todas essas obras e muito particularmente hoje com essas 12 ruas de asfalto que para a nossa região sul aqui. Olha, isso aí mostra para a população que a gente está empenhado. Muitas vezes as pessoas têm criticado, quando eles vão limpar uma rua, fazer, mas estão fazendo isso na hora que nós não estamos na sessão. Mas a prefeitura trabalha em cima de documentos e nós estamos fazendo nosso requerimento, nossas ligações, nosso projeto e para a nossa felicidade, aí é o que eu digo sempre na Câmara, a diferença de um vereador da situação para a oposição. O da situação, quando ele pede, ele é atendido de imediato e quando da oposição pede, não é atendido. Vamos dizer a verdade, o vereador da oposição, ele dá no meio, ele critica tudo, ele torce para tanto pior, melhor. E nós não, nós defendemos o melhor. Então eu acho que mesmo o vereador de oposição, não, ele tem que agir com diplomacia. Não é na briga que você consegue as coisas, mas sim na diplomacia. É no entendimento, é você respeitar quem está na prefeitura e assim como a prefeitura respeitar e poder contar com o vereador. É nesse aspecto que Foz do Iguaçu vai completar 100 anos e nós fazemos parte dessa história. Nós estamos escrevendo essa história e eu fico feliz de ser um menino que lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, sonhou ser vereador e hoje é vereador e está podendo estar aqui. Prazer, essa melhoria para Porto Meira. Obrigado aí pela essa entrevista com vocês. Vereador, conversando com algumas pessoas aqui do bairro, enquanto vocês faziam a assinatura, falavam que na rua Kaffenberg tem algumas casas que ainda não tem esgoto. Como que é essa situação, já que o senhor é um vereador que acompanha bastante aqui a região? Olha, a rua Carlos Kaffenberg, ela está no alto do Porto Meira. Ela está no alto do Porto Meira. Então, o que acontece? O que ocorre lá? Lá naquela região, se não tem a rede de esgoto ainda implantada, a rede de coletores de esgoto, certamente será colocado. Mas eles não precisam se preocupar com esse aspecto, porque a Sanepar, ela sabe muito bem fazer seu trabalho, até porque o esgoto, a rede de esgoto, não passa pelo asfalto, ela passa pela calçada. Se tiver calçada, vai ser evidentemente quebrado a calçada, mas depois reconstruído, é o dever da Sanepar fazer esse trabalho. Agora ali, eu acredito que a captação de esgoto, ela vai ser feita e puxado já no sentido aí, descendo para o bairro Morenita, onde já tem a rede de coletores de esgoto. Então não vai ter problema nenhum com o asfalto. As pessoas estão equivocadas. A rede de esgoto já tem no bairro de cima e já tem no bairro de baixo, não tem naquele trecho do meio. Então ele vai certamente escoar para baixo, então não vai ter problema com o assalto. Se é o medo deles de quebrar o assalto, não tem esse problema. Tudo certo, vereador. Muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio CBN. Tenha um bom dia. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.